sinto saudade de onde nasci, onde a natureza esbanja beleza, lugar que eu cresci. Quanta saudade eu sinto de lá, e de vez em quando a recordação vem me visitar. Nadar no riacho, brincar de esconder, caçar destilingue, soltar papagaio, pular e correr, montar a cavalo, ir à escola, e de tardezinha ouvir o papai tocar a viola. Nadar no riacho, brincar de esconder, caçar destilingue, soltar papagaio, pular e correr, montar a cavalo, ir à escola, e de tardezinha ouvir o papai tocar a viola. Montar a cavalo, ir à escola, e de tardezinha ouvir o papai tocar a viola.